Então, 3601. 3601, por aqui. Última grossa com frequência 13325, alterna 125.1. 13325, alterna 251. 0063, passa 220 ao 160. 9063, foi de bom que intercepta chegada 1014, desça para 4000 pés. Foi de bom, 4000 pés, intercepta a chegada do 9063. 1014, 1093. solo Salvador, Azul, Alfa e Yankee Oscar. Prossiga, Alfa e Yankee Oscar, me escuta. Solicitando autorização do Pátio 3 para o Pátio 1, no posição 3. Prezado, chama finalizando. Confirme. Autorizado, reporta finalizando o reboque. Alfa e Yankee Oscar, ok. Solo Salvador, Oceanero 6251. Bom dia, Oceanero 6251, prossiga. Tá na ponte 6, só Foxtrot para Guarulhos, autorização, pronto para cópia. Autorizado, 6251, Guarulhos, 360 ao nível, decolagem no A0, curva direita, da Eule e da Motiva a saída. Apenas 1-0, primeira aerovia até Tango Bravo Eco, Taubaté. Aciona 5047-120, decimal 80, controle. Barulho 5360, decolando da 1-0 com primeira curva à direita da El, Leda Morte, até a saída, intercepta perto do 1-0, vai até Taubaté e prossegue com o Barulho 5047 no transponder, 1-2-0, decimal 80, controle de saída, decimal 62. Correto, chama pronto. Paraná, está pronto. Salvador, 9063, pode prosseguir, 2000. 9063, está autorizado 2000 pés, mantém o perfil lateral, 1003 agora, reporte estabilizado em localização. Mantendo o perfil lateral, autorizado 2000 pés, 1015 ou 9063, mais autorizado. 1013, 1003 padrão. 1013, 903. Solo Salvador, Yankee Oscar ingressando no Pátio 1. Gente, repórter finalizando o reboque. Ok. Salvador, bom dia, voo 9063, final e eletro, baixa escalada. 9063, tem livre pouso, pista no 0, Zé Antônio, 70 graus, 89. Voo autorizado no 0, voo 9063. Propista 9063. Solo Salvador, Yankee Oscar, reboque finalizado. Gente, bom dia. Graças, bom dia. Bom, 9063, de novo, bom dia. Bom dia, com 9063, táxi VA, vou chamar antes do Juliano. Não é presidente, 9063. Tante da Juliette, 9063. Via Juliette, portão 11, 1-1. Portão 11, 9063. Grau 9972, desça aí, mantém o nível de voo 050. Chegada Mari, em Salvador 1014. 050, podemos guardar, senhor? Então, 972, mantenha o perfil lateral, liberado velocidade. Graças, 972. Se possível, está teu bunda por aqui, muito obrigado. Salvador, o Chanel 6251, pushback acionar. 37, Matar, o Chanel 6251. Vai iniciar o pushback 6251. Gente, é bastante. Salve Salvador, bom dia, eu sou o Michael, até aí. Siga. Então, hotel X-Ray, solicitando autorização de reboque da remota 1-2 para a ponte de número 10. 972-2000, livre LS 1014, acuse no localizador. Gerando localizador, será o 9973. Está livre a restrição intacta? Gerando a restrição de velocidade intacta, acuse o localizador. Graças. Via 251, livre táxi, via parte Índia, ponto de espera 118, décima 95, ajuste na 0, 14, agora bom voo. 3517, bom dia, chegada a ponte, descida autorizada até 4 mil pés, 1014. todos, bom dia, o Xané 62. Bom dia, 6251, autorizado a linha é decolar, pista no 0180 graus. A linha decola sem parada, compare. A linha decola sem parada, por aqui. 72. 9972, completa final, pista 10, torre, 1895. 8900, Sideral 9975. Torre, o Sideral 9972, está avisando o localizador. Sideral 9972, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso, informo o Airbus 320 alinhando para decolagem já autorizada. Sim, Sideral 9972. No 52-6251 da Ucho decolou 41 no controle no 20-8. 208, bom dia. Geral 9972, chefe trem, livre pouso no 0, vento 190 graus com 10-9. Baixar travado, geral 9972. 6251, contato radar. Suba ao 360, via da El. Afirmativo. Pode ir para o ar, Letra? Sim, inicialmente você foi subir, né? Alô, Salvador, muito bom dia. Bom dia. Victor. Quem fala? Só foi um teste de áudio. Obrigado. Nove sete dois no solo aos 43, livre à direita, 1-2-1-1. Bom dia, Sideral 9972. Alfa, Kilo, parte 3. Alô, Salvador, Avianca, Alfa, Vitor, Papá, muito bom dia. De alfabeto total, prossiga. Alô, autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, finger número 5. O solo encontra-se na frequência no 121, decimal 1, chama mesmo para o reboque. Alô, Salvador, muito bom dia. Solo encontra-se na frequência 121, decimal 1. Graças. 3517, 2000 pés livre LS, acusa localizador, ajuste do altímetro 1014. 2000 autorizado, vai falar, tá? 104, 3507. Pode voar duas, 3507. 3507, deve manter o perfil da chegada, autorizado e LS. Vai manter o perfil, 3507. Você está na escuta?